Primeiro modelo mental, que atua em nós de forma inconsciente, mas é imperativo e traz grandes prejuízos. O que é que vão pensar de mim? Este é o primeiro modelo mental. A maioria das pessoas, a maioria de nós, em inúmeras situações, agimos, reagimos, tomamos atitudes, declaramos algo baseado no que é que alguém vai pensar de mim. Deixamos de produzir, deixamos de frutificar por causa da preocupação sobre o que é que alguém vai pensar de nós. E a base deste modelo mental negativo é o orgulho, a vaidade, a competição. Veja o que diz a Bíblia Sagrada em Provérbios capítulo 8, versos 12 e 13. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Eu possuo conhecimento e discrição. O temor do Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. É impossível caminharmos bem sem porções de sabedoria que vem dos céus, que vem de Deus para cada um de nós. Quando nos fechamos no nosso mundo, quando nos fechamos no nosso raciocínio, na nossa cosmovisão limitadíssima, nós deixamos de aprender, nós deixamos de observar aquilo que Deus tem de sabedoria para nós. Mas quando buscamos sabedoria do Senhor, nós entendemos que ela habita com a prudência, que ela domina o conhecimento, a discrição, que ela odeia o mal, o orgulho, a arrogância, o caminho perverso e a boca perversa. Um conselho para nós, como líderes em áreas distintas, precisamos entender: eu não posso me deixar guiar por esse modelo mental maligno. O que é que vão pensar de mim? Eu não posso me guiar baseado em orgulho, em vaidade e até mesmo em competição, pensando no que é que as pessoas vão pensar, imaginando o que os outros estão pensando de mim e assim planejando minhas ações e reações. Há um texto também no capítulo 2 de Provérbios que diz o seguinte: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, pois guarda as veredas do justo e protege o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te protegerá. A sabedoria te livrará do mau caminho e dos homens que dizem coisas perversas, que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se deleitam em fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e cujos caminhos são iníquos. Segundo modelo mental, prejudicial, maligno, que é na verdade uma fortaleza na nossa mente e que não podemos caminhar baseados neles. Como vejo as pessoas à minha volta? Veja só, há uma questão tão preciosa. Nós, pela nossa natureza corrupta, pela nossa natureza contaminada pelo pecado, nós tendemos a olhar as pessoas à nossa volta sempre com desconfiança. E então, uma ideia generalizada é formada dentro da nossa mente acerca de alguém, de uma empresa, de um item, de um assunto, e isso baseado apenas na visão de um fragmento. Olhamos uma parte pequena de algo ou de alguém e logo projetamos aquilo como sendo o todo. Criamos um teatro mental a respeito de alguém, de um determinado assunto, de uma questão, de uma ideia, e simplesmente diagnosticamos que não é bom, que não é boa, que não serve, ou damos um veredito na atitude de alguém, no procedimento de alguém, baseados talvez num único fato, numa única ação, numa única atitude ou reação de alguém. É um modelo mental, é um arquétipo, uma forma da nossa mente corrompida processar as coisas. Nós sempre vemos as pessoas à nossa volta com desconfiança. Nós sempre estamos tendendo a observar as pessoas, nos reservando, nos protegendo. Nós sempre nos protegemos, achando que as pessoas sempre têm algo para realizar contra nós. Este modelo mental está diretamente associado à inveja, a sentimentos ruins que geramos contra as pessoas. Veja o que diz Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, amor de irmãos, preferindo-vos em honra uns aos outros. A Bíblia gasta um tempo nos ensinando, filhos, vocês precisam andar olhando uns para os outros com honra, tendo-vos uns aos outros em honra, caminhando uns com os outros, honrando uns aos outros. Também em Gálatas 5:26, nós lemos, não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Por último, lemos Provérbios 14, no verso 30. O sábio Salomão diz, o coração tranquilo é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos.